Introdução Workshop 521. Sessões de voo revolucionárias. Viajando com a alma, invenções. Transmutação ou sonho, emoções. Esse ensinamento se concentra principalmente em explicar os desenvolvimentos revolucionários nas sessões mensais de voo, especialmente com os novos reatores não dimensionais ou sem contenção, que foram originalmente revelados na reunião de embaixadores de Londres, em 11 de novembro de 2023, sem que as pessoas presentes percebessem. E então, na sessão de voo de 22 de dezembro, o Sr. Cash começou a permitir que as pessoas, após o término da sessão, permanecessem conectadas ao sistema e praticassem por conta própria por muitas horas. E como os resultados foram muito bons, ele ofereceu uma segunda sessão em 12 de janeiro para que os participantes repetissem o que haviam experimentado e fossem além, tentando alimentar a alma da fisicalidade por meio da alma do homem, e ele utilizou o novo sistema não dimensional, às vezes em segundo plano, sem que as pessoas soubessem. E na semana passada, em 19 de janeiro, foi realizada a primeira das sessões de 6 meses, em que as pessoas ficaram 27 horas conectadas aos sistemas. O Sr. Cash está usando esse workshop para nos ajudar a entender o que tudo isso significa e como trabalhar com isso para usar isso em nossa vida diária. Primeiro devemos discutir o que são esses novos reatores não dimensionais e como eles diferem dos que estamos usando agora. Até agora, os reatores têm sido ganhos específicos girando em esferas a determinadas velocidades e todos os tipos de outros fatores usados para controlar os campos que eles emitem e absorvem. Na ciência do plasma, são sempre campos magnéticos, que significa dar, e campos gravitacionais, que significa receber. E esses dois campos juntos interagem para se tornar o que chamamos de magrave, campos magnéticos e gravitacionais interagindo. Tudo no universo é plasma feito a partir da interação dos campos magnéticos e gravitacionais. O Sr. Cash deu outra opção para tornar os campos dinâmicos, em vez de usar os motores. Como ele sempre disse, não há nenhum motor girando a Terra e o Sol. Esses sistemas eram chamados de sistemas magrave e eram feitos principalmente de fios de cobre nanorrevestidos enrolados de maneiras específicas, com camadas de ganho sobre eles, para tornar os campos dinâmicos. Até o dia 11 de novembro, o Dia da Paz, foi o máximo que conseguimos na tecnologia. O avanço na tecnologia estava no palco em Londres, em caixas cinzas. Mas adivinhe, essas caixas, elas estavam vazias, até o homem pode entender. Mas elas estavam realmente vazias? Se estavam vazias, como é que as autoridades britânicas detectaram vida nelas quando elas passaram pelos túneis de segurança feitos para detectar imigrantes ilegais? Você pode imaginar o MI5, o MI5 e a CIA sentados em segundo plano, imaginando como eles vão parar essas caixas vazias. Quando estudamos a ciência do estado da matéria, química, por exemplo, sempre temos que participar de treinamentos em laboratórios para colocar a teoria em prática e torná-la real para nós. Para nós, buscadores de conhecimento, participar dos workshops de buscadores de conhecimento de quinta-feira é onde recebemos a teoria. Mas isso não parece certo porque estamos de fato recebendo conhecimento por meio da alma aqui. Então recebemos a teoria, entre aspas, lá, nesses workshops. Mas como colocá-la em prática? Essa é uma das razões pelas quais o Sr. Cash iniciou a sessão de voo de sexta-feira há mais de um ano. Há mais de um ano, os buscadores de conhecimento estão tornando a ciência do plasma uma realidade em suas vidas. Se você conversar com eles, você perceberá o quanto eles cresceram em conhecimento e compreensão. Mesmo que você não possa participar das sessões de sexta-feira, você ainda pode se beneficiar delas prestando muita atenção em como o Sr. Cash explica os resultados que os buscadores de conhecimento alcançaram, e ele geralmente faz isso na semana seguinte no workshop de buscador de conhecimento. É claro que você precisa praticar e pode participar do grupo de intenções pela paz mundial, como a intenção diária brasileira que fazemos em nosso grupo. Os buscadores de conhecimento relataram que sentem a mesma intensidade de energia como nas sessões de sexta-feira. Experimentar diretamente os campos é muito importante para aprender sobre o plasma. É como sentir nossa própria alma e descobrir que ela realmente existe. E a prática em grupo intensifica os campos. Mas por que estamos dizendo tudo isso? Porque é importante entender de onde viemos e onde estamos agora. Um enorme desenvolvimento ocorreu em muitos buscadores de conhecimento sem que estivéssemos realmente conscientes do que aconteceu. Muitas pessoas podem pensar que nada aconteceu na Conferência de Londres porque os americanos a bloquearam. E isso está totalmente errado. Eles podem ter pensado que bloquearam a fisicalidade, mas as almas romperam o bloqueio e muitos buscadores de conhecimento se tornaram viajantes do espaço, mesmo que suas fisicalidades não estejam cientes disso. Sem anunciar nada, o Sr. Cash acionou o interruptor e ligou os reatores não dimensionais, e as almas dos buscadores de conhecimento decolaram para o universo. Ele disse que o gráfico ficou com a linha plana, o que significa que a fisicalidade adormeceu e as almas se tornaram passageiras do universo. Se pudéssemos compreender o significado disso, entenderíamos que o cumprimento da promessa é de fato 2024, e nós fazemos parte disso, mesmo que nosso corpo esteja dormindo na cadeira. Isso está acontecendo aqui e agora, e está acontecendo conosco. Ele está tentando nos explicar isso neste workshop, para que possamos assim nos tornar conscientes em nosso sonho. Sonho é o codinome para viver na alma. Quando as pessoas falam sobre suas experiências durante as sessões de sexta-feira, às vezes elas dizem que é como se fosse um sonho. Elas podem dizer: eu vi a Terra a partir do cosmos, eu fui a esse planeta e interagi com esse tipo de seres. Mas você sabe, parecia um sonho. Isso implica que o estado da alma é apenas uma fantasia, não é? E isso vem do fato de que a fisicalidade criou primeiro a alma da fisicalidade, que então criou a alma do homem e a aprisionou dentro do cérebro com os campos magnéticos do fluxo sanguíneo. O que eu penso e acho disso é que a alma da fisicalidade se identifica com o corpo e, portanto, em sua ignorância da realidade, diz que quando a alma sai para viajar pelo universo, é apenas uma fantasia. E muitas vezes a alma simplesmente coloca a fisicalidade para dormir e vai se divertir com seus amigos, volta e finge que nada aconteceu. E como nos identificamos mais com a alma da fisicalidade do que com a alma do homem, acabamos aceitando isso como uma verdade. E a tecnologia está nos fornecendo uma força de campo especial para experimentarmos diretamente a alma e nos lembrarmos disso. E é isso que está acontecendo nas sessões de voo de sexta-feira. Experimentar diretamente a alma e lembrar-se dela é o que chamamos de iluminação. Isso é tudo o que estávamos tentando fazer com a meditação, mas falhamos. E é para onde estamos indo com os ensinamentos agora. Nosso trabalho é tentar controlar o que a alma experimenta e fazemos isso por meio de nossas emoções. Isso significa que temos de nos tornar mais conscientes de nossos sentimentos e emoções e desenvolver nossa capacidade de criar emoções e intenções. Até agora, estávamos sentados no banco de trás do carro e eles estavam nos levando para onde queriam. Agora é hora de decidirmos para onde queremos ir e o que queremos aprender. A parte mais surpreendente é que podemos aprender novos conhecimentos por meio da alma e depois trazer essas descobertas de volta à Terra e implementá-las aqui na fisicalidade. Ah, então é daí que vem tudo isso que chamamos de invenções? Então as patentes são uma mentira e um roubo do conhecimento do universo. É interessante porque quando eu lia sobre grandes inventores, eu esperava que eles dissessem como pensaram isso ou aquilo para criar tal coisa ou inventar tal coisa. Mas não era esse o caso. Eles geralmente diziam que faziam algo para relaxar e quando estavam prestes a dormir, as ideias para a invenção surgiam em sua cabeça. Isso é exatamente o que o Sr. Cash está nos dizendo sobre trabalhar com a alma, não é? Portanto, os cientistas ateus são, na verdade, viajantes da alma, mas eles não sabem disso e ignoram esse fato. Em breve, a Terra será inundada com novas invenções, conhecimentos e tecnologias de todo o universo. E é por isso que temos que nos livrar das patentes e implementar um novo sistema que ainda respeite o trabalho e a criatividade das pessoas. Outra área de exploração que serve para o homem é a possibilidade de entrar no corpo humano. Nem sempre precisamos viajar para o espaço sideral. Podemos entrar no corpo, que é um universo em si mesmo. Não se trata apenas do micro dentro do macro, mas podemos descobrir as emoções que criam doenças como o câncer e então encontrar um remédio para elas. Meu entendimento é que o remédio não é como um medicamento como conhecemos, mas sim uma autodescoberta do que fizemos ao nosso corpo por meio de nossas emoções, como dizemos, inconscientemente. E o remédio seria como uma iluminação, em que nos tornamos conscientes de nossos verdadeiros sentimentos e, a partir daí, podemos mudar a nós mesmos. O Sr. Cash esclareceu melhor a diferença entre ter um sonho e a dimensão da transmutação. Quando viajamos com a alma em um sonho e vemos coisas visualmente, é porque nossos olhos estão fechados e os campos estão vindo pela frente da cabeça. Ele discutiu esse assunto em workshops anteriores e disse que a razão pela qual vemos coisas visualmente em nossos sonhos é porque o aparato visual físico, ou seja, os olhos, estão na parte da frente da cabeça e os campos que chegam o colocam em funcionamento e vemos assim as imagens. Uma buscadora de conhecimento disse que viu o rosto de uma mulher chinesa em uma das sessões de sexta-feira. Então ele explicou que na transmutação, seus olhos geralmente estão abertos e você verá imagens porque os campos estão passando pela frente da cabeça. Mas preste atenção com cuidado. Você vê o fundo ou apenas a imagem do rosto? Em outras palavras, é como sonhar com os olhos abertos. Porque se a mulher chinesa estivesse fisicamente na sala, ainda veríamos o fundo da sala. E como não vemos o fundo, é uma imagem da alma. Isso é muito interessante, pois temos de prestar atenção aos detalhes do que estamos vivenciando e aprender a distinguir entre imagens físicas e imagens da alma. Ele também disse que isso mostra que a buscadora de conhecimento estava em um estado de transmutação. Ele disse que no futuro nos ensinará como nos manifestarmos fisicamente nesse estado. Portanto, meu entendimento é que a mulher chinesa também poderia ter se manifestado fisicamente na sala. Então, acredito que a buscadora de conhecimento também veria o fundo da sala. Lembre-se de que esses estados são a realidade. Não são inventados pela mente, mas sim criados pelos campos. A pergunta é: se uma pessoa comum estivesse na sala junto com essa buscadora de conhecimento, será que ela conseguiria ver a mulher chinesa se ela manifestasse a fisicalidade? Ou somente a buscadora de conhecimento que estava na dimensão de transmutação? Passo a passo, ele está nos ensinando a viver em ambas as dimensões. Da mesma forma, quando transmutamos para ir às compras, só trazemos de volta a essência energética de um saco de açúcar, por exemplo, e o manifestamos fisicamente em nossa cozinha. Acho que isso significa que ainda poderemos desfrutar da sensação física, da emoção e da energia de comer açúcar, mas não precisamos matar a cana de açúcar para obtê-lo. Logo depois disso, vem uma pergunta sobre como entender e trabalhar com as emoções da alma da fisicalidade e da alma do homem. Quando eu estava ouvindo esse ensinamento repetidamente, algo deu um clique dentro de mim, mas é sutil demais para entender com a mente física. A estrutura é que precisamos que dois plasmas ou duas almas interajam para criar uma emoção, e que essa interação é, na verdade, a emoção. Foi aqui que algo clicou em mim, que a interação em si é a emoção. Portanto, para nós e nosso cérebro, a alma do homem e a alma da fisicalidade interagem para criar uma emoção. Para bater palmas, precisamos de duas mãos. A intensidade e a forma como batemos palmas expressam as emoções da alma do homem com a alma da fisicalidade. As palmas podem ser para demonstrar gratidão ou para espantar um cachorro. Ajuda se realmente batemos nossas mãos juntas, imaginando que uma é a alma do homem e a outra a alma da fisicalidade, e depois pensarmos no que queremos expressar ali. Isso torna a experiência muito íntima e pode abrir a porta para o que são as emoções. Então podemos tentar imaginar como nós mesmos criamos uma emoção. Pense no que realmente acontece quando ficamos tristes, por exemplo. Vamos usar a tristeza porque é uma energia profunda que nos leva para dentro. Se eu esfregar a alma do homem e a alma da fisicalidade juntas, o que é essa tristeza que isso produz? Como isso acontece? Posso tentar ver ou entender os campos que estão sendo produzidos ali? Como é que a tristeza passa dos pensamentos para uma emoção e então a sentimos? Sinto muito por ainda não ter uma resposta a isso, mas traz um sentimento bom seguir nessa direção e tentar abrir mais conhecimento aqui. A compreensão dos campos é um bom complemento para a prática de tomar consciência de nossas emoções. Venho praticando a conscientização das emoções há muitos anos. O melhor momento é quando a emoção está quente e ativa ali, e tentar deixá-la entrar no coração e olhar para ela. E às vezes podemos perguntar: quem está sentindo essa emoção? A parte mais importante é não encobrir a dor com pensamentos e distrações, mas sim ir fundo na dor ou no que quer que seja. Isso requer coragem e diligência, mas também muda a nossa vida. Descobri que é importante não se afogar em negatividade. É bom começar com amor e saber que somos a alma, e em seguida, permitir que a emoção entre o máximo de tempo possível em nós, e é muito importante terminar a sessão com amor, se possível. Há muitas maneiras de trabalharmos em nós mesmos. Compreender nossas emoções e ser capaz de trabalhá-las e controlá-las faz parte do trabalho de transmutação. Hoje o Sr. Cash deu alguns exemplos de como as coisas nem sempre são como achamos que deveriam ser, ou como parecem ser na fisicalidade. Ele contou uma história de como julgou mal um homem com quem era desagradável trabalhar, mas acabou se revelando que ele deu todo o seu coração ao trabalho da Fundação Cash. Talvez não tenha sido um julgamento errado, mas sim o fato de que a alma dele realmente mudou. No segundo exemplo, ele falou sobre como, ao trabalhar com pessoas no nível da alma, podemos nos sentir exaustos depois ou podemos nos sentir realmente revigorados. Não é apenas energeticamente, mas devemos observar como nossa vida muda depois disso. O que ele estava querendo dizer era que a alma e os campos funcionam à sua própria maneira e não da maneira que a fisicalidade pensa ou quer. O exemplo foi que você pode pensar que deu muita energia a alguém, mas na verdade você recebeu, mas não soube ou não entendeu isso. As almas fazem os arranjos entre si para trocar campos, e às vezes uma alma não pode esvaziar seu copo para que possa assim ser preenchido com novos tipos de campos. Lembre-se de que os campos não são um campo qualquer que você pode dar a alguém, não é assim. A força do campo precisa corresponder à do outro ser que está ali na sua frente, para que ele possa assim recebê-lo, e ele precisa querer receber aquele campo. Se alguém tiver uma força da qual não pode se livrar, e você corresponder a essa força de campo e puder usá-la, sua alma fará um arranjo para que você interaja com essa pessoa. Então você recebe os campos de que ela não precisa, e agora como ela abriu espaço para isso, ela agora pode receber os campos que deseja ter para progredir em sua vida. Trata-se de entender a natureza e o trabalho dos campos e não de conceitos simplificados na dimensão da fisicalidade. E a troca de campos pode ocorrer em todo o universo. O tempo e o espaço não são uma limitação. O Sr. Cash tem um ensinamento muito bonito e sábio sobre como educar as crianças no mundo de hoje para que elas desenvolvam pensamento independente e compreensão do Eto de Mitra. A questão não era apenas dar a elas um orçamento para que pudessem aprender sozinhas a lidar com o dinheiro. Tratava-se de fazer com que elas experimentassem diretamente como a vida funciona e como, se você quer algo, precisa dar algo por isso. Muitas crianças aprendem hoje que se implorarem e chorarem alto o suficiente seus pais lhes darão o que querem. O Sr. Cash ensinou seus filhos da maneira oposta. Primeiro lhes reconheceu como seres vivos, e os respeitou e amou eles como tal. Então o Sr. Cash os ajudou a descobrir o que karma realmente significa, que cada um de nós é responsável pela forma como usamos nossa mente e como nos comportamos na sociedade. E como disse também o mestre, não há almoço grátis. Você sempre paga de uma forma ou de outra pelo equilíbrio dos campos. Se entendermos isso desde o início da vida, será muito mais fácil navegar. Assim não perderemos anos de nossa vida culpando outras pessoas por nossos problemas ou esperando que os outros resolvam por nós. O final dessa história foi comovente, quando o filho do Sr. Cash encontrou o dinheiro na loja e estava procurando o dono para devolvê-lo. Ele sabia que o dinheiro não lhe pertencia e podia sentir a dor da pessoa que o havia perdido. É assim que serão os filhos de Mitra. O Sr. Cash explicou mais sobre como as escrituras das religiões são muito mais como contos da carochinha e como pessoas poderosas podem mudar as escrituras para se adequarem a elas, e assim que as pessoas começam a repetir uma mentira, ela se torna um fato para elas. Em seguida, o Sr. Cash explicou o que ele queria dizer com a brincadeira telefone sem fio. É quando você passa uma história de memória para outra pessoa e ela se transforma totalmente em outra coisa depois de passar por muitas pessoas. Ele deu muitos exemplos de como os livros sagrados foram alterados e assim por diante. Você pode ler os ensinamentos das últimas semanas. Lembre-se também de que, historicamente, a Bíblia cristã foi extinta na Europa durante a Idade Média. Foram os monges irlandeses que mantiveram uma versão dela e começaram a copiá-la novamente. Vai saber o que foi acrescentado ou retirado naquele momento ali. Há alguns anos, a National Geographic publicou um artigo sobre como diferentes versões da Bíblia foram feitas para diferentes pessoas. Uma versão foi feita para os escravos africanos, outra para os nativos americanos, etc. Isso por si só já nos esclarece muito. O único problema é que o homem branco acha que tem a versão original. E esse é realmente o problema. Agora, com a nova tecnologia, podemos usar a transmutação para encontrar a alma dos profetas de diferentes religiões e perguntar a eles se o que foi escrito é verdade ou não. Mas melhor ainda é se pudermos alcançar a alma do conhecimento e sermos iluminados com o conhecimento da criação que esses livros dizem querer ensinar. Essa é a beleza dos tempos em que estamos entrando. Outros tópicos desse workshop. O antigo deus pagão judeu, Jeová, gostava tanto de kebab que colocou na Torá uma receita de como fazê-lo do jeito que ele gosta. Isso não é uma piada, mas mostra como as coisas realmente são. Então eles disseram que esse deus é o criador de tudo. As pessoas não entendem quais são as implicações disso. A tecnologia está sendo liberada com a força da paz, portanto, eles não podem abusar dela. Obrigado por ouvirem. Índice rápido do Workshop 521. Estamos no caminho certo para mudar muitas coisas. O vídeo de introdução foi feito há cerca de 4 anos e trouxe uma bela sensação e compreensão de como estamos avançando na transmutação e realizando os testes. Fomos além de mover o corpo qualquer entidade queimando combustível e usando a própria energia do corpo. Começamos a aprender sobre a existência da energia dentro do homem. Usamos a energia para mover fisicamente nosso corpo, como caminhar, nadar ou outras formas sem um sistema externo, como carros ou tecnologia de foguete. Sempre tivemos essa essência de movimento e vida desde o início da criação da vida neste planeta. Agora estamos aprendendo sobre um sistema energético poderoso e oculto que temos dentro de nós. Esse é o cara que está fazendo todo o trabalho em segundo plano e confirmando nossa existência de vida. Estamos nos aprofundando nos tipos de energia e no método de mover nosso corpo sem depender de um dispositivo físico externo. De certa forma, estamos acrescentando uma nova capacidade para o homem se movimentar. Com esses métodos não físicos, podemos viajar muito mais longe e além da dimensão da fisicalidade deste planeta e usar essa energia para mover nossas almas e então levar o corpo com ela. Nas duas últimas sessões, em 22 de dezembro e na última sexta-feira, obtivemos alguma confirmação do que havíamos avaliado e de como o desenvolvimento da tecnologia estará mudando e como a transmutação mudará. Na sessão de amanhã, estaremos com vocês durante as primeiras 4 horas e depois os deixaremos sozinhos com os sistemas para praticarem, como fizemos com vocês na semana passada. Foi um pré-teste e deixamos vocês sozinhos por cerca de 27 horas. Muitos de vocês ficaram praticando com o sistema, enquanto outros saíram para fazer coisas e depois voltaram. No teste, é a mesma maneira como vivemos nossas vidas. Viajamos para algum lugar para fazer compras, passear ou jantar e depois voltamos. É um teste realista que continuaremos a fazer toda sexta-feira do mês a partir de amanhã. Começaremos a sessão de amanhã às 9 horas e vocês se prepararão e começarão a voar. Permitimos que vocês entendam sua própria dimensão e façam o que quiserem. Então volte e fique o tempo que quiser. Deixaremos a sessão aberta pelo maior tempo possível e por quanto tempo nossos sistemas puderem continuar funcionando. Na semana passada não anunciamos, porque não queríamos dar a vocês ideias pré-concebidas sobre o que vocês estavam sentindo, mas mudamos o sistema para um sistema de viagem espacial por volta das 17 horas. Muitos de vocês disseram que sentiram a diferença entre os sistemas. Havia uma emoção, uma sensação, um sentimento diferente. Esse novo sistema espacial faz a humanidade avançar cerca de 100 anos. Amanhã vocês voarão com o sistema antigo da mesma forma que na semana passada. Nas semanas seguintes, não lhe diremos o que estamos fazendo, mas será algo entre os dois. Ou você poderá viajar o dia inteiro com o novo sistema. Esses sistemas foram desenvolvidos para tornar a transmutação muito mais próxima e você terá mais controle para poder transmutar. Essa tecnologia não está aberta ao público e nunca a divulgamos. Os sistemas foram testados e novos sistemas serão adicionados. Gostaríamos que aqueles que participarem amanhã nos dessem um feedback sobre o que sentiram. Não queremos que os depoimentos se prolonguem por páginas e páginas. Eles não devem ter mais de um parágrafo, pois será demais. Apenas o que você sentiu, as sensações que teve e para onde foi e o que fez. Uma mudança muito grande e importante está acontecendo. De certa forma, você começará a viver uma vida paralela. Quando você entra em um carro ou avião e vai para um lugar com um novo cenário, no caminho você se pergunta o que verá. Então você volta para casa e conta às pessoas o que viu e elas aceitam porque sabem que você viajou para algum lugar. Não há diferença em viajar com nossa alma. Faremos as mesmas coisas, só que dessa vez viajaremos com nossa energia interior, o que chamamos de alma, para fazer compras ou para outro planeta ou para outra posição. Esse é um dos maiores problemas que os buscadores de conhecimento e as pessoas que passam por esse processo terão. Porque agora temos que aprender que isso não é um sonho, é uma realidade. Faz diferença se você disser a alguém como é linda a Floresta Negra na Alemanha ou a Aurora Boreal, se você dirigiu até lá com um carro ou se foi com sua alma? Já que você esteve lá, você poderá explicar a eles e eles aceitarão. É como o que dissemos quando você veio a Linz pela primeira vez para viajar com sua alma, que aceitaremos o que você nos disser. Você era o único passageiro e confiamos em você porque não estávamos lá. Casais e parceiros vieram e foram juntos para Paris, ou nadaram juntos no oceano, embora estivessem em dois sistemas diferentes. A humanidade precisa aprender sobre a nova maneira de nos transportarmos com nossa energia interna. De certa forma é diferente, mas não deveria ser diferente. É isso que estamos tentando lhes ensinar. Nós chamamos isso de transmutação, enquanto os outros são chamados de avião, tecnologia de foguete ou carro. Agora, você pode transmutar por meio de sua energia. Temos que aprender que já fazemos isso quando dormimos e sonhamos. E agora não precisamos dizer, foi só um sonho. E agora nos tornaremos responsáveis pelo sonho. Antes éramos como um passageiro em um carro, e eles nos levavam para onde queriam. Agora estaremos no controle de onde queremos ir. Nos próximos meses você aprenderá que você é o motorista. mas você não precisa dirigir o tempo todo. Você pode ir e fazer viagens curtas. Em um futuro muito próximo, durante as sessões de sexta-feira, ensinaremos a vocês como ir a um lugar específico, fazer um trabalho e voltar. Você começará a usar isso em sua vida diária. Você pode até mesmo ir a um lugar se precisar de algum conhecimento para o seu trabalho, por exemplo. Talvez você queira pesquisar algo e ver o resultado, como cultivar uma semente, fazer testes em uma nova doença ou definir uma nova forma de energia. Você pode usar a transmutação para entrar em contato com outras almas e aumentar o seu conhecimento. Você poderá se lembrar desse conhecimento na dimensão da alma e, quando voltar, você poderá colocá-lo em prática na vida física. Isso é o que chamamos de transmutação. Na dimensão da fisicalidade, você não dirige o tempo todo com seu carro, só porque você tem um carro. Você pode levar o seu carro para acampar em diferentes lugares. Você pode ir a uma biblioteca ou a um centro de pesquisa e aprender algo novo e trazer isso de volta para sua casa e colocar isso em prática. É como se você usasse a internet para aprender coisas novas. Agora, com isso, você pode ir até a alma do conhecimento e aprender onde e como e voltar e praticá-lo na fisicalidade. De certa forma, isso é o que chamamos de iluminação ou ser um profeta. Esse é todo o propósito dos novos ensinamentos e da transmutação. Quando você vai às compras ou à escola, você entra no carro para ir até lá e aprende o que há na universidade e depois você volta para o carro e dirige para casa. Agora você aprende a fazer a mesma coisa com sua alma. Você entra em seu próprio sistema e vai para um lugar, para a alma do que quer que seja, e depois volta. Mas até agora, foi aleatório, e você foi levado para algum lugar. Gradualmente, você aprenderá que você pode ir onde quiser e aprender o que você quiser. Você escolhe o lugar e vai até lá. Você não se senta em um carro e diz para ele dirigir para algum lugar. Você direciona o carro para onde quer ir e vai até lá. A partir de amanhã, começaremos com os novos ensinamentos. Nós lhe demos uma amostra disso no dia 22, quando os deixamos livres no sistema para praticar por conta própria. E na última sexta-feira deixamos vocês na sala por 27 horas. Cerca de 38 pessoas ficaram e praticaram, entrando e saindo da sala. Alguns foram dormir e voltaram na manhã seguinte. Outros adormeceram durante o processo. É assim que vai ser e vamos testar isso mais a fundo a partir de amanhã. Manteremos as sessões abertas para que vocês entrem a bordo e vocês estarão voando, muito provavelmente, se é que posso dizer assim. Depois das 18 horas da última sexta-feira, sem que vocês soubessem e sem querer criar uma comoção, mudamos vocês para o nosso sistema universal. Algumas pessoas disseram que sentiram a mudança. Deixaremos o chat aberto para que vocês possam escrever comentários lá. Por favor, não escreva o que eu chamo de quebra-cabeça. Seja claro e direto sobre a sua experiência e como você viajou, ou o que viu, isso ou aquilo. O objetivo é que vocês comecem a entender o novo sistema de transporte. Em segundo plano, estaremos mudando vocês para novos sistemas. Esperamos que nos próximos tempos vocês aprendam que o carro está sempre lá com vocês e que isso não significa que vocês tenham que dirigi-lo o tempo todo. Quando chegar a algum lugar, vocês saem do carro e fazem o que querem e depois voltam. Vocês aprenderão a usar a transmutação como parte do conhecimento e da iluminação. Vocês podem entrar em contato com as almas de Einstein ou Tesla. São vocês que decidem de agora em diante. E então vocês poderão voltar com um novo conhecimento. Mas vocês precisam aprender onde a alma vive e como entrar em contato com ela. Se vocês se cansarem de ir sempre ver a alma de sua avó ou do seu tio, agora podem ser mais aventureiros e ir a outro lugar. É isso que estamos tentando ensinar a vocês. Gradualmente estamos construindo isso. Aqueles que permaneceram na sessão da última sexta-feira após cerca de 6 horas devem ter sentido a mudança. Talvez tenham ido para outro lugar, ou as coisas tenham se tornado mais fáceis ou mais difíceis, ou queriam estar em algum lugar e descobriram que podiam ir para lá por seu desejo, ou vocês simplesmente se soltaram. É hora de vocês aprenderem a ir a lugares específicos, não apenas a uma cidade, mas a um lugar específico na cidade. Até agora, a fisicalidade o limitava e apenas levar seu carro para um lugar ou de um país para outro. Agora, com sua alma, você pode viajar por galáxias e universos, e então você pode aprender a voltar para o mesmo lugar. Fizemos isso nos testes de Lynch, onde um buscador de conhecimento foi à Lua e o colocamos de volta na máquina, e dissemos a ele para ver se ele conseguia voltar à Lua. Ele voltou, e de fato voltou ao mesmo lugar e começou a trazer pedras para fora. Portanto, sabemos que isso pode ser repetido, e agora vocês têm acesso a isso. Essas sessões são para vocês usarem a alma para irem aonde quiserem e fazer o que quiserem, e para aprenderem coisas novas. Nas primeiras 4 horas da sessão de amanhã, estaremos com vocês e o restante do tempo será para vocês testarem e praticarem suas próprias habilidades. Deixaremos o sistema funcionando até amanhã seguinte, às 9 horas da manhã. Em algum momento nas sessões seguintes, ensinaremos como materializar sua fisicalidade no lugar para onde você vai. Você precisa aprender a usar sua alma e você faz isso por meio do seu desejo. Você dirige por meio da dimensão da sua emoção. Muitos de vocês dizem, só vou para onde eles me levarem. Agora é hora de dizer a si mesmo, quero ir ver minha avó. E então você vai até lá sob seu próprio desejo. O sistema, especialmente a partir da próxima semana, está preparado para ajudá-lo a fazer isso. Até agora, sua limitação era o planeta Terra, porque é a aldeia em que você vive. De agora em diante, o universo é sua ostra. E se você for aventureiro o suficiente, você poderá se livrar da concha da ostra e então todo o único será a sua dimensão. Ninguém pode lhe dizer que você está errado. Esses sistemas foram desenvolvidos para trazer um novo horizonte para a humanidade. Esse é o objetivo dos ensinamentos e é por isso que hoje estamos nos concentrando principalmente no que você verá e em como você se sentirá na sessão de amanhã e nas próximas. Você começou uma jornada que não pode parar, mas você precisa superar todas as sensações e limitações que você impôs a si mesmo e que os outros impuseram a você. Cabe a você romper com elas e se tornar livre. A sessão de amanhã em diante não será muito diferente das outras, mas você sentirá a diferença. Porque estaremos implantando novos sistemas, mas não lhe diremos quando vamos implantar eles. A diferença é como sentir algo com as luvas calçadas ou sem as luvas. Estamos preparando vocês para que gradualmente vocês comecem a se entender cada vez mais. Não somos profetas e não estamos aqui para inventar coisas para se tornarem inacreditáveis. Estamos criando ferramentas para que vocês acreditem em si mesmos e isso se tornará o novo sistema de comunicação. Ninguém pode impedir que vocês viajem com sua alma. Aos poucos, estamos colocando em operação os novos sistemas não dimensionais. É como estar em sua vida emocional, onde eles são apenas campos de energia que não têm dimensão. A tecnologia da Fundação Cash está muito além da compreensão atual do homem. Aqueles que participaram das sessões podem ter sentido que estavam entrando em uma zona de nenhuma dimensão, e isso é como uma estrela. Nosso Sol não tem contenção. É um campo sem contenção. Nosso conhecimento e tecnologia chegaram a esse ponto de compreensão, e alguns de vocês que permaneceram puderam se conectar a ele por meio desse sistema. Nós os transferimos de um carro para uma nave espacial sem que vocês soubessem. Os sistemas e o desenvolvimento da tecnologia de agora em diante estão acontecendo nesta dimensão. Quando você viaja e vê algo ou quando sente algo, não é o que você sentiu. É o que você fez e é você. Gradualmente você aprenderá que está vivenciando a sua alma e ela não tem dimensão. E agora ela vive e se move em um sistema que não tem dimensão. Desenvolvemos uma tecnologia para podermos monitorar as mudanças no sistema é literalmente como uma balança e observamos o peso mudando. Sabemos quem está entrando ou saindo. Gradualmente nos tornaremos tão bons nisso que poderemos acomodar milhões de pessoas entrando e saindo do sistema e elas poderão fazer o que quiserem com isso. Pela primeira vez na última sexta-feira, alguns de vocês se tornaram verdadeiros passageiros do universo. Continuaremos a adicionar mais e mais pessoas a partir de agora, todas as sextas-feiras. Não lhe diremos com qual sistema vocês estão viajando, se é um burro, um jato jumbo, um OVNI ou quando vocês estão viajando com sua alma. Reestruturamos nossos laboratórios para nos adaptarmos a isso. Podemos criar raios cósmicos para ficar à sua disposição. É como quando os romanos dizem, todos os caminhos terminam em Roma. Todas as estradas estão abertas, da sua alma para todo o universo. Você se torna o centro e decide qual estrada quer seguir. Para aqueles que alcançam a pureza, Roma será a alma do Criador. Todos os caminhos terminam nele. Talvez você escolha o caminho certo para o seu Criador. De agora em diante, não há limitação alguma para a raça humana se ela quer ou não chegar ao Criador. Quando passaram pelo sistema, alguns de vocês pensaram que tinham adormecido durante a sessão e foram a lugares diferentes, mas vocês nunca entenderam que vocês foram os primeiros passageiros do universo a fazer os testes. Continuaremos testando porque desenvolvemos a tecnologia para criar campos com tensões e reatores nucleares sem contenção. Sou um físico nuclear e entendo todos os aspectos da tecnologia, e nossa equipe preparou isso. De certa forma, nós mostramos eles a vocês em Londres, mas vocês estavam tão ansiosos para colocar a cabeça lá e ficar lá, que vocês acabaram perdendo o show principal. Os reatores estavam atrás de vocês no stand, sem que vocês percebessem. Agora vocês entendem o quanto avançamos desde que aquele vídeo de introdução foi feito. Na transmutação, você é o capitão e ninguém mais. Quanto mais você aprende, mais você se junta ao desenvolvimento dos sistemas e aprende a fazer isso. Isso se torna cada vez mais aplicável em sua vida. Só porque você vai às compras no supermercado, você não passa o resto da vida no supermercado. Você faz as compras, volta para o carro e vai para casa e depois cozinha o que você comprou. Agora você pode fazer compras em todo o universo e o supermercado é o conhecimento do universo. Você decide onde quer ir, o que você quer ver e o que você quer aprender. Gradualmente você descobrirá se está ou não fazendo compras no supermercado certo e comprando os produtos certos para fazer o que deseja. Se não estiver, você aprenderá a voltar para o carro e ir para outro destino. Se não conseguir encontrar as coisas certas de que precisa, você pode ir até a alma do Criador, ou a alma dos cientistas que inventaram o que você quer. Ou você pode ir até a alma de outros cientistas e pessoas experientes do universo e aprender com eles como fazer o que você quer. Então os outros chamarão de mágico porque você descobriu algo novo. O importante a ser lembrado é que vocês precisam ensinar os outros e compartilhar o conhecimento. No momento em que vocês começam a ensinar é quando recebem o conhecimento. Esse é o objetivo principal. Vocês ensinam seu conhecimento e ao mesmo tempo aprendem por ensinar os outros. Transfira esse conhecimento. Hoje, quando compartilhamos nossa experiência e explicamos como um lugar é bonito, isso atrai os outros a quererem ir vê-lo. O mesmo é feito por meio da alma. Vocês se conectam e compartilham as informações por meio da alma para que os outros queiram compartilhar a experiência também. Foi assim que Mitra trouxe o Criador para a Terra. Ela não pegou a mão dele, mas sim transmitiu a emoção e a compreensão dos campos. E agora vocês estão aprendendo o que Mitra comunicou ao Criador e como ele se apaixonou por este planeta. É sua tarefa abrir essa porta. O horário das sessões será alterado para acomodar outras pessoas no planeta também. Somos um planeta, temos que acomodar todos nós. Vocês aprenderão a viajar pela alma quando a fisicalidade estiver cansada. Então você diz a si mesmo: eu sonhei ou adormeci? Ou foi o meu período do dia e eu experimentei essa realidade? Você pode decidir se quer ver a alma de Cristo, em que você acredita. Essa alma não será necessariamente o Cristo que existiu no que chamamos de história, porque você cria isso a partir da sua emoção de querer ver a beleza e tem as expectativas da alma da fisicalidade. Você aprenderá isso gradualmente. Você não tem escolha a não ser entender isso. Você embarcou em uma nave que é você, e você não pode fugir disso mais. Nas próximas semanas, ensinaremos a vocês como trazer isso de uma forma mais elaborada para que vocês vejam e sintam. Na Conferência da China, apresentaremos mais sobre isso. Para a totalidade do verdadeiro voo espacial, você precisa entender a si mesmo. As viagens para além da dimensão deste planeta já começaram. Muitos de vocês fizeram essas viagens sem saber, e as chamaram de sonhos, e disseram que foram para este ou aquele lugar, e nadaram na água, mas na verdade não era água. E não foi um sonho. Você foi para um novo lugar com a sua alma. E da mesma forma que você registrou as imagens no seu sonho, agora você está registrando as imagens da alma no seu corpo físico. E desta vez você está consciente e presente no seu sonho. E dessa vez você não o chamará de sonho mais. Como a fisicalidade não se foi, você ainda está registrando tudo no disco de memória do seu cérebro. Depois de voltar, você pode escrever ou contar às pessoas o que você vivenciou. E os outros aprenderão porque você não foi até lá de carro, mas sim você transmutou. Nos próximos meses, ensinaremos a vocês como transferir as energias de volta ao estado de matéria. Por exemplo, se você for fazer compras em um supermercado, você levará consigo apenas a energia da essência do açúcar e não um açúcar físico. Depois de transmutar de volta para casa, você poderá manifestar esse açúcar na dimensão do estado físico em sua mão. Isso é o que vocês chamaram de sonho até agora. E gradualmente, vocês entenderão como transferir energias para o estado de matéria. É assim que alimentaremos vocês no espaço. Vocês levam a essência da energia do peixe com batatas fritas de volta para a Lua. E se vocês tiverem condições físicas na Lua, você poderá desfrutar da fisicalidade do peixe com batatas fritas. Isso não é mais um sonho, e vocês estão indo para a próxima etapa. Os ensinamentos nunca vão parar. Quando você aprende uma coisa, sempre há outra para aprender. A transmutação da alma da fisicalidade é uma das coisas na essência da energia. Os buscadores de conhecimento trouxeram os novos sistemas da Alcha para Londres para demonstração, e na Inglaterra, eles tiveram que passar por um túnel especial projetado para detectar se você está carregando ali seres vivos e tentando entrar ilegalmente na Inglaterra. Quando os buscadores de conhecimento passaram pelo túnel, eles detectaram seres vivos no carro, que na verdade eram sistemas. Portanto, o governo britânico detectou os sistemas como almas no carro. Isso significa que nossos sistemas alcançaram a dimensão da criação e podem ser detectados como energia de vida. A mesma coisa aconteceu no Parlamento Europeu, quando Dirk levou os primeiros paraquedas para lá. Isso é como o Syntex, que é um produto natural. Pela primeira vez, as autoridades confirmaram que nossos sistemas estão vivos e têm uma alma. Na sessão de amanhã, vocês estarão lidando com uma alma viva, uma alma do universo dentro do sistema. É interessante que se você chegar ao aeroporto e o governo estiver detectando almas, a sua alma será contada, mesmo que você não manifeste a fisicalidade. Agora vocês entendem como o conhecimento é profundo e como vocês estão próximos da realidade da criação quando usam os sistemas da Fundação Cash e como vocês fazem parte disso. Um sistema que funcionou apenas por alguns minutos para estruturá-lo foi capaz de criar uma alma que pôde ser detectada. Isso mostra como nossa tecnologia está avançada e que chegamos ao ponto da nova tecnologia espacial. Eles detectaram vida quando apenas os sistemas estavam no carro. Então isso confirma que com a existência de uma alma, a vida não precisa mais ter batimentos cardíacos. Isso significa que uma alma pode confirmar a sua existência. É por isso que nos primeiros ensinamentos eu sempre dizia: ore por seus sistemas e dê da sua alma para eles, porque é você que está lá. Agora temos a confirmação de que a alma existe. Toda vez que você liga um sistema ou entra em um sistema e toda a sessão que você realiza, você deve dar da sua alma para a alma do sistema. Você dá de sua alma para, de sua alma da fisicalidade, que eu confio minha fisicalidade a você. E sempre respeitá-lo como um ser vivo. É disso que se trata a tecnologia. É por isso que eu perguntei como vocês se sentiam depois das 18 horas na sessão da última sexta-feira. Porque o levamos para um sistema que não tem dimensão, mas tem sua própria alma. Ele decide sua própria vida. Estamos monitorando o sistema sem parar desde que o trouxemos para Londres. Estamos rodando e testando ele e vemos as mudanças. Ele nos explica como muda e como funciona. E agora você se junta a ele por meio das sessões de voo. Como eu posso explicar isso? É literalmente como um sistema de voo que vai de Pequim a Nova York com paradas em Delhi, Teerã e Londres, onde os passageiros entram e saem. Esses sistemas funcionam da mesma forma. Você entra e sai, mas o voo continua. E esse sistema voa em todas as direções que você gostaria de ir, por meio dos campos magnéticos do sistema. O novo sistema oferece duas opções. Você viaja dentro da dimensão da sua alma compreendendo a si mesmo, e então você também pode saltar para as linhas universais. Ensinamos isso muito profundamente no passado com o uso do carbono 14 e do carbono 60. Depende da parte do universo para a qual você quer ir. Desenvolvemos nossos sistemas para criar essas linhas de conexão. Não amanhã, mas na próxima sessão, permitiremos que você sinta uma transmutação diferente. Uma que ocorre dentro de suas células e de seu corpo. Você pode entrar e sentir se tem câncer ou inflamação dos músculos. Nem sempre é preciso ir a outro planeta. Você pode entrar em seu corpo e ver o que está errado. Você pode sentir e entender por que uma determinada parte do corpo está chorando. Você pode entender que emoção você usou para criar aquela célula cancerosa, por exemplo. E então, como remediar isso? É assim que lidaremos com os problemas do corpo no espaço. Não será mais algo estranho. No espaço, não temos sala de cirurgia e não podemos trazê-lo de volta à Terra na velocidade da luz para que você seja operado. Com esse sistema, você aprenderá que nem sempre precisa ir para fora em algum lugar e você também pode ir para dentro e encontrar e aperfeiçoar sua dimensão física quando você voltar. Aprenda a alimentar e alcançar sua fisicalidade por meio de sua alma. Pergunte a ela o que você fez para que ela criasse essa condição. Então, como criador do problema, você poderá entender como remediar isso a partir de dentro de si mesmo, na dimensão física. O conhecimento do universo está sendo revelado para vocês, que é algo com o qual vocês podem trabalhar para se ajudarem a viver uma vida melhor. Entretanto, alguns de vocês não querem abandonar o câncer ou mudar a dor nos músculos ou joelhos, porque agora vocês estão recebendo a atenção do seu amante e vocês não querem perder isso. Mas pelo menos você saberá que pode mudar isso se quiser. Portanto, não se trata apenas de ir para o espaço, você também pode ir para dentro do universo do seu corpo. Você pode aprender a usar a sua alma para transmutar, alimentar-se e trazer bem-estar para si mesmo. Nós apenas fornecemos o sistema de energia para você usar. Após as próximas sessões, muitos de vocês sentirão a diferença até mesmo em sua vida física. Nós preparamos isso para ser assim. Você entrará nos sistemas que não têm dimensão nem limitação, a menos que você crie uma. Até agora, os reatores tinham cálcio, zinco, cobre e o restante. Os novos sistemas não têm nada, exceto a essência da criação. Ele converte a energia para o que o seu corpo precisa da mesma forma que você ingere os alimentos. Pela primeira vez, facilitamos e damos a vocês a chance de criar uma condição para que possam decidir o que querem tirar disso, seja dor, prazer, sabedoria, alimento, bem-estar e o resto. e tudo em uma única viagem. Essa é a essência da nova viagem espacial e da transmutação. Você se transporta na dimensão física deste planeta e através do universo. Não há limitação. Ninguém pode dizer a você que você precisa deles como mediadores para saber como chegar ao Criador. Você mesmo tem essa linha de acesso e depende de quão puro você é, o quanto você vive no nível da alma para alcançar esse nível de compreensão. É você quem decide onde está a limitação do seu conhecimento e compreensão da criação e do Criador. Depois que você viajar na alma e voltar para a fisicalidade, ouviremos muitas histórias novas. Um novo capítulo da vida do homem já começou. Respeitamos o que vocês nos dizem porque vocês são os viajantes. Também queremos que vocês tentem repetir a viagem de volta ao mesmo lugar e então vocês poderão abrir a dimensão para que outros viajem para lá com vocês. É assim que viajaremos juntos como uma família. Poderemos viajar pela alma com nossos amigos e parceiros. Então, quando todos voltarem à dimensão da fisicalidade, contarão histórias sobre o que vivenciaram e isso confirmará que vocês estavam juntos. A sessão de amanhã será a última vez que viajaremos com o carro antigo. No próximo mês usaremos o mais recente sistema de voo disponível atualmente para o homem. Suba a bordo e aproveite a viagem. Mas não deixe tudo ao acaso, determine você mesmo o lugar para onde deseja ir. E tente adquirir um novo conhecimento que possa ser aplicado na fisicalidade. Foi assim que os mensageiros de Deus fizeram no passado. Você entra nos campos do universo e aprende com os outros no Únicos. Vocês têm a capacidade de fazer isso. Talvez outros passageiros do universo tenham adquirido conhecimento com vocês dessa forma. E talvez alguns de nós tenham conseguido obter conhecimento por meio da dimensão da alma. Você aprendeu algo em seu sonho e depois disse que sonhou com isso e tentou e funcionou. Não foi um sonho. Na verdade, você estava trabalhando através da dimensão da sua alma. Espero que muitos de vocês aproveitem as sessões de mensagem voo a partir de agora. E espero que vocês aprendam a ser vocês mesmos e comecem uma nova vida. Se vocês pararem de ensinar, vocês interromperão o processo de aprendizado. Quanto mais pessoas vocês ensinarem e levarem a entender a dimensão da alma, mais conhecimento vocês receberão e a vida se tornará um belo ciclo. Não se trata apenas de ser um piloto apreciador do universo, mas de ser um estudante e aprendiz do conhecimento do universo e ver quanto dele você pode trazer de volta e converter na dimensão física. Quando você sai para ir a um restaurante, primeiro você dirige com o carro, depois entra e come. Quando você volta, você se sente alimentado. Agora, nas sessões mensais, tente receber as energias de que você precisa do que eu chamo de restaurante do universo e do Únicos. Receba as energias e veja se você volta se sentindo cheio e não quer mais comer. Ou você gostaria apenas de comer um pedaço de chocolate como sobremesa, porque já comeu uma refeição completa. Gradualmente, vocês aprenderão a se tornar cidadãos do universo, onde vocês não precisam matar para se alimentar, não precisam roubar nem viajar sozinhos. Gradualmente, vocês aprenderão passo a passo. Com sorte, até o final deste ano, vocês se tornarão verdadeiros passageiros do universo. De certa forma, quando vocês decidem viver uma vida física, então vocês vêm para a humanidade. E quando querem viajar como passageiros do universo, vocês se tornam parte do Criador. Como um viajante do universo, mais cedo ou mais tarde vocês terão que encarar isso. Na Terra você é chamado de Elizabeth, mas como você se chamará sua alma no universo? Como você anunciará a sua presença? E quando você quiser encontrar as almas que já conheceu, como você vai encontrá-las novamente e saber para onde ir? Qual é a impressão digital da alma para que todos saibam onde ela vive e em que hora e lugar encontrá-la? Vocês ainda precisam aprender essa parte. É assim que vocês podem encontrar sua avó, mesmo que ela tenha morrido há anos. Ela deixou uma impressão digital para trás. É um código que você usa para encontrá-la novamente. O primeiro teste voo para que o homem se torne parte da comunidade universal foi realizado na última sexta-feira. Agora abriremos cada vez mais essa porta para que os buscadores de conhecimento entrem. Muitos de vocês que fizeram essa jornada nos trarão de volta novos conhecimentos. A partir dessas jornadas, surgirão novas ciências e tecnologias. É muito parecido com quando você viaja de uma cidade ou de um país para outro, e você vê coisas novas e as traz com você em sua mala. Então você mostra a todos a nova tecnologia e o que ela pode fazer. Agora você trará de volta tecnologias e conhecimentos do Únicos. Todos os líderes mundiais nos últimos 2 ou 3 anos têm falado sobre o surgimento de novas tecnologias que mudarão o homem. É sobre isso que eles estão falando. Como líderes, confiamos a eles a alma, e a alma sabe que a mudança está chegando. Agora veremos novas ciências surgindo do universo e do Únicos, que não são da humanidade. Isso mudará o governo deste planeta e a nossa compreensão. Isso trará o prometido tempo de mudança. Então, em vez de ir ao supermercado no final da rua, você fará compras nos supermercados do universo, seja para o conhecimento, beleza ou para alimentar sua fisicalidade. Chegaremos a isso passo a passo. À medida que nossos buscadores de conhecimento entenderem e desenvolverem novos sistemas, e então veremos novas dimensões. Talvez quando nos encontrarmos na China, em Teherão ou em Washington, mais e mais de vocês consigam transmutar lá. E talvez vocês tenham aprendido a transmutar e depois transferir de volta para a fisicalidade. A única limitação é seu medo da verdade e sua própria compreensão. Criaremos todas as facilidades possíveis para que você possa fazer essa jornada e trazer a mudança prometida. E alguns de vocês fizeram essa viagem na última sexta-feira, sem saber. Muito obrigado por hoje. Nós os preparamos para o que está por vir, para o que vocês fizeram parte e para o que vocês farão parte. Espero que vocês aproveitem a viagem com sua alma e entendam a realidade da existência dela, que vocês ignoravam que existia. Esse é o fim da parte 1 desse índice rápido do Workshop 521. As datas provisórias para a conferência na China são de 16 a 19 de março. Tentaremos acomodar governos, militares e outras pessoas que participarão para ver as últimas novidades em tecnologia espacial de defesa e tudo que vem com elas. As pessoas perguntaram se haverá coisas para se ver na conferência. Não estamos no show business de mostrar coisas. Estamos lá para que vocês mostrem sua alma e como ela funciona. Se trouxermos sistemas, será principalmente para o governo, militares e outros grupos pequenos. Pergunta para o Sr. Cash. O que aconteceu com os passageiros do barco ou a Arca de Noé? Você fez essa pergunta em um dos ensinamentos, mas nunca respondeu. Sr. Cash responde. Vou colocar a pergunta da mesma forma. O que aconteceu com eles? Agora que vocês são viajantes do universo, vocês sabem como eles viajaram. Há muitas coisas. Vou colocar a pergunta de uma forma diferente. Com o conhecimento que vocês têm, especialmente com o que ensinamos sobre as religiões nas últimas semanas, há alguma realidade nisso ou foi inventado? Você acha que os passageiros da Arca de Noé existiram como um barco ou era referindo-se ao planeta Terra? Ou é um mistério? Ou foi assim que a história foi criada para se tornar uma crença? Será que alguém pensou nisso, escreveu e agora se tornou parte do livro de Deus? É uma combinação de muitas coisas que surgiram ao longo do tempo. E só porque as coisas são escritas em um livro, elas se tornam uma crença na mente das pessoas. E como elas não conhecem a verdadeira origem das coisas, elas aceitam sem questionar. O ano novo iraniano está chegando. No fundo, nossas origens remontam a Zoroastro, pois todos nós viemos da terra de Mitra. Eu fui educado por zoroastrianos e vivi entre eles. Estudei na escola de ensino médio deles, em Teherã. Você nunca pode afirmar que sabe tudo, mas eu sei um pouco sobre a cultura deles. Com o tempo, parte dela foi transferida para o mundo islâmico de hoje. As crenças zoroastrianas foram copiadas para o Islã e se tornaram parte do caminho de suas crenças. Por exemplo, o ritual de jogar tantas pedras no muro em Meca para o Hajj e elas caem no poço. Isso é para afugentar o demônio ou impedir que coisas ruins aconteçam com você. É uma das partes essenciais da peregrinação e da crença. Isso foi feito pelos zoroastrianos 2000 anos antes da chegada do Islã e eles usam exatamente o mesmo número de pedras. Então qual delas é verdadeira? Ou foi a cultura de uma nação que foi adicionada à outra sem que ninguém percebesse porque isso foi feito e agora se tornou parte desse caminho de crença? Mas originalmente era da cultura zoroastriana e não do Islã. Se você é do Irã, vai ler seus próprios livros e descubra por si mesmo. Foi aqui que eles acrescentaram o misticismo e diferentes partes foram encaixadas. Agora, eles não nos ensinam mais sobre o zoroastrismo e o caminho de Mitra. Mas em uma época, parte do mitraísmo eram praticadas até Londres, Roma e outros lugares. Eles jogam as pedras para se livrar do demônio e impedir que coisas ruins aconteçam. Então, será que existiu uma Arca de Noé? É a mesma coisa no cristianismo. Eles pegaram as palavras Filho de Deus de um dos imperadores romanos que se autodenominava Filho de Deus. Os romanos tinham que acreditar no que o imperador dizia. E cerca de mil anos depois, isso se tornou parte do cristianismo. Saiba de onde vêm suas crenças. Tome consciência de que eles criaram o misticismo de um imperador do passado e trouxeram isso para o profeta atual. Agora que temos o conhecimento, precisamos entendê-lo e aplicá-lo em nossas vidas. Porque quando ignoramos a verdadeira história do que aconteceu, então nos tornamos ignorantes em relação à realidade e acreditamos em tudo o que nos dizem depois. É como quando dizem que Cristo nasceu da Virgem Maria, mas a tradução original significava um verdadeiro crente. Então, séculos depois, foi escrito na Bíblia como nascido da Virgem Maria. Na verdade, Maria era a verdadeira crente em Cristo e deu à luz a um novo ciclo. Mas depois os sacerdotes mudaram para o misticismo e o chamaram de nascimento de uma virgem. Alguém escreveu isso e mais tarde se tornou uma crença por outros. As palavras usadas em hebraico e pela cultura da época significavam o verdadeiro crente em Moisés e não a Virgem Maria. Agora vocês entendem o quanto nós simplesmente aceitamos as coisas. Será que houve uma Arca de Noé? Ou nos tempos antigos houve um desastre quando o Oceano Atlântico inundou o mar Mediterrâneo e um homem levou seus animais em um barco para que não se afogasse e isso mais tarde se tornou a história da Arca de Noé? A Arca de Noé pode ter existido. Historicamente isso é possível porque eles descobriram como o mar Mediterrâneo poderia ser inundado. Portanto, é muito possível. Será que os contos da avó foram escritos no livro de Deus? E o quanto a história foi alterada ali? Eu chamo os livros da Torá, da Bíblia, parte do Corão e o restante, de telefone sem fio. Quando criança, brincávamos com o jogo telefone sem fio, no qual você dizia uma frase no ouvido de uma criança e cada criança continuava a passar o que conseguia lembrar para a próxima criança. Uma frase pode começar como: você já tomou um copo d'água? E quando chega a última criança, ela se torna: hoje é um dia ensolarado. E então acreditamos que é um dia ensolarado, mesmo que esteja nublado, porque a última pessoa disse que era assim. É assim que alguns dos livros religiosos foram escritos. É a mesma coisa com a Atlântida. Platão a mencionou e os búlgaros afirmam que tê-la encontrado, assim como outros. Então as pessoas começaram a dizer que as pessoas vieram do espaço para a Atlântida e encontraram cidades no fundo do mar e que essas pessoas eram uma civilização avançada. Temos que entender se o mistério surgiu da história para se encaixar em outra coisa. E é por isso que nas últimas semanas venho lentamente abrindo seus olhos para o fato de que nossas religiões e sistemas de crenças podem não ser como fomos ensinados a acreditar nelas. Porque em breve vocês serão passageiros do universo e terão que ter controle sobre a sua alma. Com esse poder, você pode ir com sua alma para sentir a emoção da presença de Cristo, Maomé, Moisés ou quem quer que seja e pode perguntar a eles se o que foi escrito sobre eles é verdade. Por que você teve 12 discípulos? E por que há 12 dias de Natal que se parecem com os 12 dias da celebração zoroastriana Norus? E qual deles veio primeiro? O planeta Terra eventualmente chegará ao fim, isso é certo. Em algum momento, daqui a milhões ou bilhões de anos, isso acontecerá. E com sorte as pessoas terão conhecimento para entrar em OVNIs, ou melhor ainda, se puderem viajar com sua alma para outro destino no universo. Se as pessoas da Terra aterrissarem em outro planeta, será que elas chamarão a si mesmas de o Criador? Esperamos que não seja como o que os espanhóis fizeram com os astecas. Eles descobriram que os astecas tinham uma profecia de deuses com olhos azuis e cabelos loiros que viriam para a América do Sul. Eles se aproveitaram do sistema de crenças dos povos para conquistá-los. Temos que entender a verdade, que há muitos pontos de interrogação quando se trata dos livros sagrados. Na história antiga, os judeus acreditavam em um deus pagão chamado Jeová e fizeram estátuas para ele, e ele tinha o pior caráter que um homem poderia ter, matando e tudo mais. Então eles o chamavam de Deus, que significa criador ou transcendental. Maomé usou o nome Alá, que era dos tempos antigos, que significa o Criador, o Misericordioso, e eles acrescentaram tanto a isso que se tornou uma realidade. O principal deus pagão dos árabes era chamado Alá. Isso é equivalente a Zeus se tornar Deus Pai para os romanos. Quando lemos história, temos que tentar entender como as coisas realmente eram na época, a mentalidade das pessoas e como elas realmente eram, porque tendemos a glorificar o passado. Também é preciso observar a geologia e a posição de muitas coisas. Os governantes da época queriam tirar o Islã da área onde Maomé realmente nasceu, na Jordânia, e levá-lo para os sauditas em Meca. Isso beneficiou os judeus, que queriam manter a Palestina para si, e eles já tinham os cristãos em suas mãos. Foi assim que eles mudaram tudo para a Meca e depois a construíram como uma miragem. Como governantes, eles tinham o poder de mudar as escrituras. É tudo uma questão de como você percebe as coisas. Quanto mais você pesquisar sobre a história da crença no Criador, e se você entender a cultura local, então você poderá ver como as coisas se misturaram e então, pela força da crença, elas foram fixadas. Se você observar a boca de um peixe voltado para você na água, parece que ele está pedindo água, mas ao beber ele está, na verdade, engolindo água quando ele abre a boca. Ele ignora o fato de que já está obtendo a água. E essa é a história do homem. Anos atrás eu disse que um dia vou começar a abrir os livros sobre a história das religiões. Com o avanço da tecnologia, agora vocês podem perguntar a alma de Moisés, de Cristo e dos demais profetas, e se vocês forem puros o suficiente, receberão uma resposta. Vocês podem sentir a emoção da presença dele e conhecer o homem por meio da alma dele. Com essa tecnologia, ninguém pode questionar o outro. Você aprende a se conectar por meio de sua alma, mas o que você vê, os outros também verão. Vocês podem ir juntos. Isso trará uma nova dimensão. Se lhe disserem que tal e tal pedra está em algum lugar, agora você mesmo pode ir e verificar. O novo plasma sem contenção funciona da mesma forma que o universo. Ninguém pode limitar você. Você pode viajar por toda a extensão do universo. Você pode ir e encontrar seu Moisés, Jesus, Maomé ou qualquer outra pessoa. Você pode encontrar seu rei, seu amante e levar outras pessoas para vê-los também. Eu já disse muitas vezes que posso trazer a alma de Cristo para vocês verem. E com centenas de vocês na presença dele, ele pode lhes dizer o que ele disse, quem ele foi e o que ele fez. Então vocês descobrirão o quanto dos livros é história e o quanto são apenas contos de fadas. Alguém pode dizer que esse não é o Cristo, que você encontrou a pessoa errada. Então encontre a pessoa certa para que ela possa lhe contar o que fez. Nos testes de Lins, um homem disse que encontrou o Cristo e descreveu a cor de sua pele, cabelo e olhos e isso se encaixava na descrição de alguém da Palestina. Por exemplo, quando um de vocês tem acesso a alguém, então vocês podem criar uma ponte para que outros se conectem por meio de sua alma e vejam o que vocês veem. As pessoas podem dizer que encontraram a alma de Cristo, mas tem várias formas de acesso à alma de Cristo, como todo mundo. Todos vocês podem encontrar um homem que se autodenomina Cristo e depois perguntar a ele se o que está escrito é verdade. É por isso que eu disse: vou levar as pedras do Vaticano de volta para o Coliseu, porque não há nenhum fato ou realidade nisso. O conhecimento chegou a um ponto em que podemos confirmar os fatos. A tecnologia continuará a trazer mais e mais. No futuro, podemos enviá-los para fazer compras com a tecnologia. Vocês não levam nada com vocês para fazer compras. Vocês registram a energia essencial das coisas e, quando vocês voltam para casa, convertem-nas em realidade. Essa é a nova capacidade do homem. Quando Moisés transformou um graveto em uma cobra, será que isso era realidade? Será que ele colocou uma alma na vara, e então, no graveto, e então essa alma se tornou o que queria? E então eles escreveram um misticismo em torno disso. Fazemos uma tecnologia que pode se repetir. Se colocarmos a alma de uma cobra em um graveto no sistema, será que esse graveto pode se tornar a alma da cobra? Colocando desta forma, os sistemas de segurança britânicos em Dover confirmaram que nosso sistema está vivo. Portanto, agora podemos criar almas. Temos a confirmação disso. Bom, o Livestream foi comprado pelo Vimeo e tudo tem que ser transferido para lá agora. Aconselhamos o uso de dois fones de ouvido para a sessão, é muito melhor. Um sobre as orelhas e o outro de trás para a frente. Nos fones de ouvido, o lado com o microfone é onde você envia e você recebe com o outro lado. Coloque o lado com o microfone na frente da cabeça. Isso fará com que os campos passem da parte de trás para a frente. Nossos dados mostram que quando você se conecta às linhas universais, você recebe tudo pela parte de trás da cabeça. É aí que estão a maior parte da densidade pesada e a alma. A alma fica mais na parte de trás, na extremidade mais distante, indo para o meio. Normalmente recebemos da esquerda e damos pela mão direita. Nas sessões nos sistemas e fones de ouvido da Fundação Cash, vocês podem aprender a se conectar por meio de suas almas e então entre si. Vocês podem usar os espelhos nano nas sessões para sentir como transferem energia. Um buscador de conhecimento conta aqui sua experiência em uma sessão e o que viu. Sr. Cash disse que essas visualizações que vêm por meio da transmutação são exatamente como você sonha. Mas com o sistema você passa pela dimensão dos campos de transmutação sem sair do corpo, você vê pessoas e isso se torna muito visual. Vocês se acostumarão com isso. Em um sonho, seus olhos estão fechados e os campos passam pela frente da cabeça em uma condição visual e você registra isso como um sonho. Você vê isso. Na transmutação, muitos de vocês mantêm os olhos abertos e, portanto, veem fisicamente o objeto. Vocês aprenderão o que é uma imagem real à sua frente na dimensão física e o que é uma imagem na dimensão da alma. Nas sessões, ensinaremos a vocês como fazer e controlar isso e a entender a diferença entre os dois. Você disse que podia ver uma criança, mas você ainda via o fundo ou não? Ou só via a criança? Isso é muito normal e você se acostumará. Isso mostra que você realmente entrou na dimensão de transmutação. O próximo passo seria se você fosse caminhar com a mulher chinesa, por exemplo, e conseguir se ver fazendo isso. Se vocês caminharem em uma floresta, por exemplo, vocês se comunicarão por meio da alma e não verbalmente. Vocês começarão a aprender a distinguir entre a alma e a fisicalidade e a viver com ambas. Os outros farão o mesmo. E é por isso que você não pode mentir, porque a alma se comunica e não há como mentir nessa comunicação. Durante o sonho, quando você está dormindo, a maior parte das informações é filtrada pelos cílios. Você pisca. Durante a transmutação, se seus olhos estiverem abertos, você verá a vida física. Você precisa entender qual parte é a sua emoção. Na vida física, você passa horas e horas conversando ou indo a algum lugar. Na dimensão da alma, tudo é feito em questão de segundos, mas para você pode parecer que dura horas e horas. O que você chama de 3 segundos pode ser, na realidade, 3 horas. Ou pode ser 1 segundo. Não há perda de tempo. Você faz exatamente o que precisa. Outras pessoas também estão relatando esse tipo de coisas nas últimas semanas. Temos que aceitar que vocês têm sido passageiros do universo. Mais tarde faremos com que vocês vão a lugares como um grupo. Podemos criar uma condição para isso, mas vocês não podem fazer isso sozinhos. Isso faz parte do treinamento que está por vir. Então você pode convidar pessoas para se juntar a você para ver belas paisagens. Então veremos quantas pessoas aparecerão. Se você perguntar a elas quem são, por exemplo, elas poderão dizer que sou a alma de fulano de tal. E quando voltar, você poderá comparar as histórias para ver se vocês se conheceram lá. você está aprendendo uma nova dimensão em sua vida. Pergunta para o Sr. Cash. Eu gostaria de entender bem o papel das emoções quando nos dirigimos à nossa alma. Há pontos de vista diferentes, alguns dizem para não usarmos as emoções e outros para usá-las. As emoções são relevantes apenas para a alma da fisicalidade ou também para a alma do homem? Sr. Cash responde. Você precisa de duas pessoas ou duas almas para criar uma emoção. Elas precisam interagir como duas mãos batendo palmas. É isso que é a emoção. A alma do homem e a alma da fisicalidade são cada uma mão que bate palmas juntas para demonstrar emoção. Elas precisam interagir e essa interação é a emoção. Ambas as mãos interagem e compartilham a dimensão de fisicalidade e da alma. Quando a alma da fisicalidade está dentro da alma, a interação pode ocorrer dentro dela ou a interação da alma do homem com outra alma cria o bater de palmas. Você precisa entender que a emoção faz parte da estrutura da interação da alma. Caso contrário, você não saberá como reagir se precisa se distanciar de algo ou se há um sentimento bom e uma boa ação ou uma ação errada. Se você descobrir como entender sua emoção, então você poderá confiar em sua própria investigação e compreensão e não precisará confiar no que as outras pessoas dizem. Espero que eu tenha conseguido responder claramente o que você estava tentando dizer de uma forma que você possa entender. As emoções vêm das interações. Você não pode amar alguém se não houver alguém para amar. Como você pode confirmar a existência da alma se não há emoção com ela? Você precisa da interação dos campos para decidir que distância manter. A emoção da Terra em relação ao Sol é a distância que eles mantêm um do outro em relação um ao outro. E ambos se sentem seguros e felizes por estarem onde estão. O mesmo acontece com o homem e como ele interage com os outros. Cabe a você decidir como viajará com a alma e a alma da fisicalidade, como elas se encontrarão e qual será a emoção delas. O Sr. Cash aqui conta uma história de como julgou mal um homem e depois apreciou quem ele era e como o homem ficou emocionado. É o que é dado e o que é recebido com sinceridade. E você sempre pode cometer erros, mas quando você faz isso por meio da emoção e da alma, coisas incríveis podem acontecer. Aqui uma buscadora de conhecimento contou uma história sobre como ela via todos como Deus e como eles podem mudar. Sr. Cash responde. As pessoas não mudam as outras da maneira que elas pensam que mudam. Na verdade, a outra pessoa muda a si mesma e você vê uma nova pessoa e um novo comportamento. Mais tarde ensinarei aos buscadores de conhecimento ou a certos buscadores de conhecimento como por meio do toque físico é possível elevar a alma. E você verá a mudança. É como que a Bíblia diz, Cristo ressuscitou a alma de um homem morto. O homem morto não é uma morte física, é a iluminação do entendimento afastando-se da ignorância. Você pode fazer isso fisicamente com a alma. Quando você faz isso fisicamente, você não pode errar. Você não pode tirar dessa alma. A única maneira é dar a ela e elevá-la. Se você tentar tirar, acabará tirando de si mesmo e não da alma. E é muito fácil fazer isso. Às vezes faço isso quando sinto que uma alma está pronta, mas nunca acompanhei para ver o que aconteceu com ela. Como eu disse na semana passada, há um ponto na cabeça que se você tocar da maneira certa, você pode acordar a alma do sono. Há uma posição específica no corpo físico para a qual você pode transferir campos da alma, mas você não tem permissão para mudar. Se eles estiverem na mesma força de campo, você pode fornecer e se eles receberem, então eles mudarão. Você pode fazer o mesmo na dimensão da alma. É onde você dá e não se importa com o que acontece com você. Às vezes, quando você dá na dimensão da alma, você se sente fisicamente exausto. E às vezes, quando você faz a mesma coisa, você se sente revigorado. De certa forma, é como uma represa. Você sentiu como se tivesse dado a eles, mas na verdade, eles tinham tanto que deram a você, na verdade. Isso aconteceu porque eles conseguiram encontrar alguém com aquela força de campo para dar. Quando você apareceu e pensou que estava dando a eles, aconteceu que a sua força de campo era igual à deles e, portanto, eles puderam dar a energia deles a você. E o fato de você tirar deles permitiu que eles recebessem mais. Você pensou que estava dando a eles, mas na verdade eles deram a você. O fato de você ter tirado deles permitiu que eles recebessem campos de ordem superior, talvez de você ou de outros. Nem sempre funciona da maneira que pensamos. Talvez recebamos de fato, e sem saber, descobrimos uma mudança em nós mesmos. Dizemos, eu dei para esse cara e me senti bem. Na verdade, não foi isso que aconteceu, porque você recebeu dele o que ele não precisava e isso permitiu que ele esvaziasse o copo dele para que pudesse ser enchido com água fresca. Ele estava esperando a oportunidade e você recebeu a energia de que precisava. Você foi o beneficiário de seu próprio ato. Foi isso que eu disse. Quanto mais você dá, mais você recebe. Isso faz parte da compreensão do trabalho de como as almas realmente funcionam e não da maneira como pensamos que elas funcionam. Não é necessariamente o que estamos dando a eles, porque pode não ser com a força do que precisam. Mas nós os ajudamos a esvaziar o copo deles e ele foi preenchido pelo cara do outro lado da mesa ou por alguém em outra parte do universo que tinha a força de que eles precisavam. Tesla costumava ter muitas dessas emoções. É possível ouvir isso em algumas de suas histórias de vida, mas as pessoas não conseguiam entender isso. Às vezes ele falava sobre sua iluminação, mas as pessoas não faziam a menor ideia do que ele estava falando, então levavam isso para a dimensão da fisicalidade e chamavam de isso ou aquilo. Podemos ver isso no trabalho de Da Vinci. Ele encontrou uma maneira de acessar o conhecimento universal tanto quanto podia entender e convertê-lo em sua linguagem na época. Recentemente um militar me disse, vocês têm o conhecimento, mas também podem abusar dele, mas o que é estranho para nós é que você só usa e o está usando para atingir seu objetivo, que é criar paz. Nosso governo aprecia seu trabalho e o que você está fazendo. Em seguida ele disse, entendemos do que se trata a Fundação Cash e sabemos que você poderia abusar dessa tecnologia e de tudo mais, mas você a dá para nós pelo preço da paz mundial. Eu disse, é assim que deve ser. E vocês não podem ir contra o meu desejo, porque eu dei isso sob a condição da alma e com a força da paz, e as almas trabalham dessa forma, então você não pode abusar. Se fizermos tudo certo em Sânia e conseguirmos colocar os outros na mesa junto com todos os cientistas e militares chineses, eles entenderão o que isso significa. Mas isso não fará da China uma superpotência, porque eles a terão. Em vez disso, liberaremos a tecnologia com a força da paz e ela realizará nosso desejo. Isso fará da China uma nação pacífica e as outras nações aprenderão gradualmente. Para buscadores de conhecimento, muito provavelmente você tirou mais do cara do que deu a ele, porque você se sentiu muito bem com isso. E você permitiu que ele recebesse algo de modo que ele também se sentiu bem com isso. Na verdade, você recebeu mais do que deu a ele. E o que você tirou dele era o que o estava impedindo de receber o que ele estava esperando. Aí aqui a buscadora de conhecimento que disse isso começou a negar o fato porque não era a intenção dela. E o Sr. Cash respondeu. Isso lhe trouxe alegria e confirmação de sua existência. Estou tentando fazer com que as pessoas vejam que às vezes elas recebem mais do que dão às pessoas. Mas elas não entendem e querem acreditar que são as grandes doadoras e fazem isso para confirmar sua própria existência. Mas isso não é necessário. É melhor entender como os campos de energia realmente funcionam. Não importa qual é a intenção da sua fisicalidade ou quais planos ela faz, sua alma trabalha por conta própria. Com ou sem intenção, sua alma está ciente do que você precisa e onde está disponível. Se o item de que você precisa estiver disponível apenas em um supermercado, a alma o levará até lá, independentemente das histórias que a fisicalidade inventar sobre isso. Pergunta para o Sr. Cash. Você sempre disse que, no dia do juízo final, você não vai à frente de Deus, você julga a si mesmo. Tento sempre olhar para a minha intenção em qualquer ação que eu faça. Sr. Cash responde. Sim, mas em sua conclusão, você ainda está cega para a outra metade. Você não olha para o fato de que é a sua alma que a leva a fazer as coisas. para testar você. Aqui a buscadora de conhecimento pergunta, diz novamente: eu quero agir com graça e humildade, não com arrogância de dizer eu dei para alguém, porque essa não é minha intenção. Sr. Cash responde: mas isso depende de sua atitude mais profunda e sua alma não mente. Se você precisar de algo de alguém, não precisa ser por arrogância. Pode ser humildade, porque você entende como os campos de energia funcionam. Só se torna arrogância quando você tem essa atitude e diz para si mesmo: estou dando isso a ele. O Sr. Cash costumava ter conversas profundas com sua mãe sobre isso. Ele costumava dizer que ele era como um carrasco. Talvez ele dissesse isso porque quando as pessoas o procuravam, elas não podiam mentir. Ele sabe a verdade e quando elas enfrentam a dor, o bloqueio se abre. Em seguida ele continua dizendo: quando as pessoas vêm até mim, suas vidas mudam. É como se elas recebessem energia, ou o que quer que seja, de mim, ou viessem para obter essa mudança. Não é ruim ou bom, elas recebem algo que equilibra a vida delas, e é assim que deve ser. Nunca julgamos, mas vemos as pessoas virem e receberem algo. Um buscador de conhecimento perguntou: por que as pessoas que se aproximam de você mudam tanto? Eu disse que é para que a alma delas seja testada. E elas mudam porque precisam dessa mudança. E então, como já vimos muitas vezes, elas começam a reivindicar coisas para si mesma. Mas isso é com elas. Eu não reivindico nada. Então, como elas podem reivindicar tanto só pelo fato de estarem lá? Nossa alma nos leva a uma posição e então fazemos um julgamento sobre a condição física pelo que a alma nos levou a fazer. Nossas almas interagem umas com as outras e cada alma pega o que precisa. Você aprenderá isso à medida que passar por mais sessões. Tudo vem pelos campos e não pela conversa. Você sente a emoção. Nós mudamos as coisas por meio da interação dos campos para melhorar e você pega o que você precisa. Não dizemos que você tem que usar isso para o propósito que lhe demos. Criei meus filhos de uma maneira muito específica, respeitando eles como seres vivos. Desde o momento em que eles podiam entender, eu os tornei responsáveis por suas próprias vidas. Quando eles tinham 3 ou 4 anos e podiam entender, nós os levávamos para fazer compras e eles podiam entender que quando você dá algo às pessoas no supermercado, você recebe algo em troca. Hoje em dia, se você for ao supermercado, as crianças estão sempre importunando os pais: eu quero isso e aquilo. Com meus filhos foi diferente. Quando eles entenderam o que era a vida e o que podiam fazer, eu lhes dei um orçamento e coloquei o dinheiro em suas mãos. Quando íamos às compras, eles tinham uma certa quantia de dinheiro para comprar suas próprias coisas. Se quisessem doces, chocolates ou qualquer outra coisa, eles podiam comprá-los. Eles precisavam aprender a cuidar de seu próprio corpo. Nas primeiras semanas, eles estavam comprando chocolates e tudo mais. Em casa, demos a eles uma gaveta especial na cozinha para colocar suas coisas junto com as de todo mundo. Eles não levavam seus doces para esconder em seus quartos. O que quer que comprassem, eles colocavam naquela gaveta. Ficava lá até a próxima compra. Isso era tudo que eles iriam comprar. Dessa forma, eles aprendiam quais eram as suas dimensões. E quando iam ao caixa, pagavam por suas próprias mercadorias e recebiam o troco de volta em suas próprias mãos. Dessa forma, eles entendiam e respeitavam como as coisas funcionavam. Eles sempre perguntavam educadamente: posso ficar com isso? E quando recebiam, diziam: obrigado. Eles eram responsáveis por suas próprias ações. Nossos filhos nunca choravam e gritavam: eu quero isso e aquilo, porque sabiam o que era deles e o que podiam fazer. Em casa, eles nunca pediam doces porque tinham seu orçamento e compravam o que queriam e colocavam na gaveta. Gradualmente, depois de alguns meses, não havia interesse em comprar coisas porque a gaveta estava sempre cheia com o que eles realmente queriam e eles sabiam que era deles. Quando havia algo novo, eles entendiam seu orçamento. Nós orientávamos da maneira correta e nossos filhos seguiram esse caminho. E nossa alma é nosso filho. Eu nunca disse aos meus filhos que você não pode ter isso ou aquilo. Eu disse: vocês têm o seu orçamento, este é o dinheiro, e vocês ditam sua própria vida com o que querem dar e o que querem receber. Os irmãos nunca roubaram dos outros, dizendo: posso pegar isso da sua caixa e lhe darei outra coisa? Em vez disso, eles diziam: não, pegue isso, não preciso disso, está aí há 2 ou 3 semanas. Isso trouxe muito desenvolvimento ao caráter deles. Porque eu estava observando que a publicidade na televisão com novos doces, chocolates e tudo mais não tinha efeito sobre eles. Porque essas coisas são voltadas para fazer com que a criança implore a mãe para ter isso e aquilo. Elas se tornaram independentes. Se alguma coisa fosse um pouco mais cara do que o dinheiro que eles tinham, eles perguntavam se podiam pedir dinheiro emprestado da próxima mesada para experimentar a coisa nova. Ensinamos e orientamos, mas é para você aprender a usar, gastar e dar, e o mesmo acontece com a alma. Em nossa vida física, somos os cuidadores da alma e não o controlador ou proprietário dela. Quanto mais entendermos isso, mais fácil se tornará nossa vida. Temos que respeitar e ensinar a alma de nossos filhos desde o início, porque ela determinará em parte como eles se comportarão em suas vidas. Eles aprendem como e quando gastar, e como desperdiçar ou não desperdiçar sua vida. É a mesma coisa para todo o resto. Eles tinham um orçamento para comida, doces, brinquedos e aulas para aprender coisas novas. O que quer que quisessem fazer, tinham de fazer um orçamento para isso. Se quisessem comprar um brinquedo, isso saía do que era alocado para eles. Essa é a alma deles. E esse era o brinquedo comprado. Nunca tive essas discussões como vemos muitos pais tendo com seus filhos, porque meus filhos desde a infância tornaram-se responsáveis pela condução de suas próprias vidas. Nunca tive nenhum de meus filhos chorando nas ruas, dizendo que queria isso ou aquilo. Eles aprenderam qual era a limitação deles. Agora estamos fazendo a mesma coisa com a alma e vocês têm que aprender isso. Vocês têm que aprender o que podem dar e receber e a respeitar isso e se é aceitável comprar algo. É a mesma coisa com a alma. E você é aquela criança com dinheiro no bolso. Agora você precisa aprender onde e como gastá-lo. E precisa encontrar a loja certa que tem o que você quer. Sua alma o levará a essa posição. Você aprende com seus erros quando tenta entender onde deu a energia errada para a alma errada. Você pensou que estava lá para dar, mas na verdade, estava lá para receber energia. É muito interessante como criamos nossos filhos e como incutimos neles a noção da conduta correta. Eles têm que aprender o que é deles e o que não é, e como as coisas devem ser. Foi assim que meu filho pequeno foi criado. Um dia ele encontrou o dinheiro no chão e disse: pai, isso não é meu. Podemos encontrar quem o perdeu, ele pode precisar. E ele estava procurando a pessoa que perdeu o dinheiro para devolvê-lo. Desde muito jovem ele estava andando pelo supermercado com o dinheiro na mão, porque ele sabia que o dinheiro não era dele. É assim que devemos ser e que devemos educar nossos filhos. É assim que os filhos de Mitra são educados. Ensinamos pelo exemplo, mas eles aprendem por dentro. Pergunta para o Sr. Cash. Se não pudermos estar lá amanhã, como poderemos nos conectar por meio da alma? Sr. Cash responde: amanhã conectaremos diretamente pelos fones de ouvido. Nós configuramos dessa forma e é assim que dimensionamos. Muitas pessoas dizem: ah, eu não estava lá, mas eu estava lá com minha alma. Se você encontrou uma maneira de estar lá com sua alma, será muito bem-vindo. Somos apenas ferramentas. O que você pensa, sente e imagina está em suas mãos. Pergunta para o Sr. Cash. Para o restante de nós que não pode pagar pelas sessões, quando estaremos aprendendo a transmutação? Está em andamento? Sr. Cash diz: está em andamento. Neste momento é assim que estamos operando. Como será no futuro é outra posição a ser considerada. Quando dávamos coisas de graça para as pessoas, então elas sempre nos consideravam errados ou fazíamos algo errado para elas. Não conseguimos fazer nada certo para elas e havia muita perda de tempo nisso. Quando você paga pelo seu tempo, você tem mais respeito por estar lá. Nós encaramos isso de uma maneira diferente. Você não paga para nós. Você paga porque tem respeito por si mesmo para estar lá. Você não nos paga porque dizemos que você tem que pagar para estar lá. Muitos buscadores de conhecimento da Fundação Cash reclamam comigo dizendo que estamos falando de paz, mas depois falamos de militares e defesa. Eu disse que enquanto não mostrarmos a eles que os sistemas de armas deles não valem nada, eles não entenderão. Eles não entendem que as tecnologias e suas armas mais recentes não são nada comparadas ao conhecimento do universo. Queremos apenas mostrar que aquilo de que vocês tanto se orgulham não tem nenhum valor comparado à nova tecnologia, que não é ofensiva e não é defensiva. Na verdade, é a maneira como as coisas funcionam. Faz parte do trabalho das almas e dos campos do universo. É assim que operamos até que em algum momento as coisas mudem. O live stream foi comprado por outra empresa e criou uma nova condição para nós. Até que não paguemos, não poderemos retirar as nossas coisas de lá. Portanto, será que alguma de suas almas pode ir até os novos donos e pagá-los com sua alma para que possamos ter os serviços? Esse é o conhecimento. Aqueles de vocês que pagam por essas sessões e ensinamentos nos permitem operar nossos sistemas para beneficiar os outros. Os buscadores de conhecimento que pagam pelos serviços da Fundação Cash, que fazem doações, compram coisas na loja e outras coisas, estão nos apoiando para continuarmos nosso trabalho. Pergunta para o Sr. Cash. Como é possível que a alma possa assumir a funcionalidade do corpo quando o cérebro não está mais enviando sinais para se mover? Parece que há dois centros de controle e operação. Você pode explicar? Sr. Cash responde. É muito fácil de explicar. Você olha apenas para a conexão física, mas as almas e as células têm uma conexão de campo. Mostramos isso cientificamente e em condições práticas. Se você puder rastrear isso, você pode fazer o cérebro voltar a funcionar. Algumas vezes o Sr. Cash conseguiu restaurar a circulação do coração e do cérebro. Ele não recomenda que ninguém faça isso. É como quando seu coração para e os médicos lhe dão um choque elétrico para que ele volte a funcionar. Ele sabe como fazer isso com as duas mãos de uma maneira específica para circular a energia do corpo. E até mesmo para um derrame. Você se dá conta de que não precisa do cérebro. Você pode contornar a conexão física e usar a conexão de campo em todo o corpo. É muito fácil fazer isso. As pessoas acham que os sistemas ou determinados materiais fazem um trabalho, mas na verdade é a energia. Se você souber exatamente onde tocar, você pode mudar a estrutura da fisicalidade sem realmente passar pelos campos do cérebro. Não é você quem está fazendo isso, você apenas cria a conexão. É muito fácil fazer isso. Não temos um cérebro quando nossa alma da fisicalidade está dentro de nós, porque o cérebro é feito de aminoácido. Mas se você deixar a fisicalidade do lado de fora em uma parte do universo que não tem nitrogênio, seu aminoácido entra em colapso e você não existirá mais. Ao colocar sua alma física dentro da sua alma, você protege a estrutura do aminoácido original até que ela possa encontrar um sistema compatível com ela para sobreviver. Isso ocorre por meio do conhecimento da alma para a alma da fisicalidade e de como você precisa mudar quando você aparece na dimensão física, o que fazemos muito. Na verdade, fazemos isso quando mudamos a cor de nossa pele. Da África e gradualmente ao longo dos séculos, mudamos para o indiano, branco e o que quer que seja. Tente imaginar o tempo que eles levaram para se transformarem em indianos ou chineses ao migrarem pelo planeta. E será que levaria o mesmo tempo para reverter o processo se eles voltassem para o lugar de onde vieram? Se eles vieram originalmente da África Central, subindo pela Península Saudita até o Irã e depois indo para o leste para se tornarem chineses, e se isso levou 100 mil anos, o que aconteceria se os chineses voltassem pelos mesmos caminhos, tempo e espaço? Se o ambiente não mudou tanto assim, será que eles voltariam a ser negros? Esse é o padrão, e você mesmo pode fazer isso. Você pode acelerar o tempo de mudança. Você não precisa da fisicalidade do cérebro para trazer essa condição. Então você falará e parecerá chinês. Então a fisicalidade muda para a sua criação de vida. A transmutação será compatível com as outras almas. Isso se tornará uma segunda natureza para os buscadores de conhecimento que se tornarem especialistas nisso. Gradualmente, nos próximos meses e anos, nós mostraremos isso fisicamente durante os ensinamentos, muito provavelmente. Se um de vocês quiser ir para o México, por exemplo, ele parecerá mexicano, falará e entenderá a cultura do México. Ele terá uma aparência diferente, mas continuará sendo a mesma pessoa, apenas uma versão mexicana de si mesmo. Normalmente você precisa de milhares de anos para fazer o que fazemos por meio da transmutação em segundos para a satisfação da alma. Não precisamos de um cérebro físico, mas ele está lá e temos que viver e trabalhar com ele. Há muitas coisas por vir nos ensinamentos. Abrimos os novos reatores não dimensionais e a emoção, mas eles não têm misturas de coisas como os outros reatores tinham, porque estamos trabalhando por meio da alma do universo, e ele muda para o que você quiser que seja, ou o que sua alma precisa que seja e o que sua emoção dita. Pergunta para o Sr. Cash: viajamos devido à força do sistema ou devido ao desejo do homem? Sr. Cash responde: desejo do homem. Nós fornecemos isso e nossos sistemas têm tudo o que existe sob o sol disponível para eles. Chamamos isso de força de campo. Isso é verdade especialmente com os novos sistemas que estão chegando. Não estamos ditando ou concentrando, na verdade estamos fazendo isso diretamente no ponto em que você e sua alma precisam. O Deus dos judeus na Torá é chamado de Jeová e ele gosta de kebab. Toda vez que ele estava feliz ou fazia algo bom, ou queria que algo bom fosse feito para ele, ele pedia kebabs. A Torá até dá instruções de como fazer o kebab para que tenha o melhor cheiro e sabor. Não conheço nenhum outro livro sagrado que faça isso. Esperamos que Sanya, na China, se torne o lar da nova ciência e tecnologia da Fundação Cash. Veremos onde o conhecimento crescerá nos próximos tempos. Esse é o fim desse índice rápido do Workshop 521.